Traidores do movimento? Jeez. Com certeza. Traidores do movimento? Jeez. Com certeza. Mentira imperdoável. Ei! Cale sua boca, bandido, traidor. Ei! Do movimento agora tu é dispensável. Ei! Enquanto isso, muitos puxam seu saco. Coragita em seu próprio domínio, seu quarto. Ganha palavras bonitas em seu dicionário. Horas de terror, você bunda, otário. Indicando irmãos pra serem subordinados. Joga como quiser, só nós passamos lotado. Cavalo, irmão de Jamaica, esse é meu nome. Puxa como você, não é digno de ser homem. X, da questão. Da questão. Não voltaremos atrás do AUX, da questão. Da questão. Não voltaremos atrás. X, da questão. Da questão. Não voltaremos atrás do AUX, da questão. Da questão. Não voltaremos atrás. Moleque doido, protege, paga sua conta no bar. Nunca mais conte comigo, nunca mais vou te ajudar. Ordinário, você bate até em aleijado. Pode crer, idiota, seu nome tá cruzado. Quem é que quer um amigo como você? Rolamos tanto tempo juntos, nunca vou me esquecer. Sempre cumprimos nossas regras, se lembram, bosta. Te protegi ao mesmo tempo, me furou pelas costas. Ultimamente, tive pensando. Você já foi o meu melhor amigo? X a questão, eu fico de cara. Sempre já foi teu mestre, hoje você o azara. Ah, X da questão. Não voltaremos atrás do AUX da questão. Não voltaremos atrás. X da questão.